aí, Estadão de Minas Gerais, ouvinte da Rádio Cultura FM, eles que não perdem o nosso programa, sempre interagindo comigo lá no Facebook, muito obrigado, viu? Meu amigo Raimundo Alves, em Guarapari, no Espírito Santo, onde nós temos a Rádio Sim AM, nossa parceira em Guarapari, exibindo o nosso programa para todo o Estadão do Espírito Santo, Marli Santos, Odete, todos os nossos amigos do coral aí, Cantos em Cantos, o Wallace, o Manfrini Gehrig, meu amigo Herbert Souza em Viana, todo o Estadão do Espírito Santo também ouvindo o nosso programa pela Rádio Sim AM em Guarapari. Muito obrigado a todos da equipe aí pela parceria. Minha querida Cleidiane Cristina, em São Sebastião da Vargem Alegre, a Fernanda, todos os nossos amigos, todos os amigos aí da Tribuna FM, Fábio Vieira, todos da equipe, muito obrigado, viu? Exibindo o nosso programa com muito sucesso. Minha querida Francisca Eli Lopes, em Viçosa, no Rio Grande do Norte, um beijo para minha querida Francisca, interagindo comigo no Facebook, aí em Viçosa, no Rio Grande do Norte, muito obrigado, viu, pelo carinho, os amigos da FM da Paz, aí em Viçosa, exibindo nosso mundo sertanejo, muito obrigado, viu, minha querida Vanessa Costa, em Cruzeiro do Sul, no Acre, um abraço, Donato Costa, radialista, jornalista, programa Brasil Bregra Show é sucesso também no Brasil e no mundo. Valeu, Donato Costa, um abraço, muito obrigado, viu? Minha querida Ediane Fernandes, né? A sua irmã, meu amigo Paulo, os amigos da Rádio Cidade FM, aí em Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Os amigos da Rádio Satélite FM, na cidade de Piranhas, Estadão de Goiás, exibindo nosso programa com muito sucesso. Um abraço, Jota Oliveira, Nelson Nunes, Ronaldo e, claro, todos os nossos ouvintes. Aí, muito obrigado. Valeu, Sirlene Vaz. Todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora? Diego Valadares. Novo sucesso, Quero Você Pra Mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Bom. Muito bem, muito bem. Vamos em frente, meu amigo Zé dos Passos, todos nossos amigos da Rádio Beira Rio FM, em São Francisco, Estadão de Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos até Elicínia, Minas Gerais, Rádio Rainha da Paz, exibindo o nosso programa. Aquele é Cristina, todos vocês aí de Elicínia, muito obrigado, viu? Todos da equipe da Rádio Rainha da Paz, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo, Rádio Transpaulista Web e 93 FM, aí em São Paulo, capital, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria de todos vocês, viu? Rádio Terminal FM em Santo Amaro do Imperatriz, Santa Catarina, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Alexandre Marrone, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Rádio Dinâmica FM, Rádio Dinâmica FM em Timóteo, Minas Gerais, meu amigo Adriano Vieira, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É meu amigo Clebson Aparecido, locutor da Rádio FM 98 em Brasília, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, Clebson Aparecido, interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado, meu amigo Danilo Santos, em Bom Jesus de Goiás, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? A Maísa dos Anjos, em Roda Velha, na Bahia. Minha querida, a Célia. Também em Vila Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes aí da Talismã FM. Vila Bahia, Mata Verde, todos da equipe, muito obrigado, viu? O Dailton Comunicador, aí da Super Rádio Atividade de Santa Rita de Cássia, também do Estadão da Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos, do Brasil inteiro e de todas as nossas emissoras de rádios parceiras. Vocês podem fazer contato comigo no Facebook, viu? Adiciona aí Diego Valadares no Facebook e mande aí os nomes, todos os nomes de toda a equipe da sua emissora de rádio que exibe o nosso programa, os ouvintes, e com certeza, com todo prazer, nós vamos estar aqui mandando alô para todo mundo, viu? No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito? Quem canta bonito é ele, Daniel, tocando em frente a pedidos da minha querida Maria José, aí de Posse, Goiás. Ela pede para oferecer para Carol, para todos vocês, amigos de Posse. E aí nós temos a Rádio Nova Dimensão em Aciara, cidade próxima à Posse, também que exibe nosso programa com muito sucesso. Nós vamos até Simolândia, onde nós temos a Rádio Líder FM, Gilmar de Souza, e todos vocês, amigos, a Rayane, aí da Líder FM de Simolândia, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Pelo carinho, pela parceria de vocês. Canta, Daniel, tocando em frente. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Minha querida Gercilinda Silva, de Mata Verde, na Bahia, ouvinte da Talismã FM, um beijo para você, muito obrigado, viu? Aí, Rubens Gomes, obrigado a você, toda a equipe, viu? Minha querida Dite Duarte, Ouro Preto do Oeste, ouvinte do nosso programa. Um beijo para você, viu, Dite Duarte, em Ouro Preto do Oeste, a Maria Clara, todos vocês amigos dessa linda cidade, onde nós temos a Rondônia FM, aí é no Estadão de Rondônia, né? Muito obrigado. A Dinoan, o Dinoan Milhomem, em Xambioá, no Tocantins, ela ouve o programa, ouve e não perde um só Mundo Sertanejo, e pede para mandar alô pro seu marido, o Valadares. Aê, Valadares, um abraço, viu? É o meu xará. O Gleison Nascimento, em Porto Walter, no Acre, também não perde o nosso programa Mundo Sertanejo, viu? Um abraço a todos vocês da Ocidental FM, muito obrigado, viu? Aí, meu amigo Luiz Gustavo da Web Rádio Minas, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, onde também nós temos o 90.9, que exibe o nosso programa. Meu amigo José Guilherme, em Pouso Alegre, um abraço, viu, José Guilherme, todos vocês, amigos, o Sabino, a Irene, a Evânia Rocha, uma das grandes comunicadoras do Brasil, né? Vânia Rocha comanda ainda pela 90.9, o Impacto Sertanejo aos sábados e o Universo Musical aos domingos. Um abraço, primo, né? O Neymar Gonçalves, a Areta Promoções, todos vocês, muito obrigado, viu, pelo carinho. Minha querida Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco, também não perde o nosso programa. Aí, meu amigo Adir Alves, em Córrego Fundo, Minas Gerais. Os amigos da Clube FM exibindo o nosso programa com muito sucesso. Valeu, Adir Alves e todos da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo Eudes Silva, em Governador Valadares, os amigos aí da GVFM, exibindo o nosso programa em Governador Valadares, Eudes Silva e todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Meu amigo Sander Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, muito obrigado a todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Minha querida Cássia Oliveira, em Lusiânia, Goiás, também a Cassiane Silva, em Jaupassi, Estadão de Goiás, Rádio Lírios do Campo, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Patrick Getúlio, em Taiobeiras, Minas Gerais, um beijo para vocês, viu? A Elisângela Souza, a Silvana Vitorino, a Silvana

não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Muito bem, cantei para vocês, Me Dê Uma Chance. Minha querida Maria Neide dos Santos, Nova Matrona, Minas Gerais, ouvinte da Cultura FM. Muito obrigado, viu, aí de Salinas. Maria Neide, muito obrigado, um beijo para você, viu? A todos vocês, amigos da Cultura FM, Valmir Clabuchar, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Aí, meu amigo Jailson, em Natal, Rio Grande do Norte, ouvinte do nosso programa. Valeu aí, valeu, Jailson, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência fantástica. J. Neves canta O Avião. Matar.